11:42. Músicas, entretenimento, notícias, informações, tudo isso e muito mais. Você ouve aqui na sua rádio Ideal FM. Arnaldo Gravações, Nazaré do Piauí. Tá difícil não te ver aqui. Quando eu acordo, não dá nem vontade de sair da cama. E passarei o dia inteiro de pijama. Do outro lado a saudade e a vida anda. Saio, mas eu não fico legal. Não me queria, só se a cama na primeira hora. No final lembra você e agora. Eu tô se solteiro forçado. Eu tô beijando sem querer ser beijado. Era pra ser você comigo aqui do lado. Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço. Eu tô se solteiro forçado. Eu tô beijando sem querer ser beijado. Mas do outro lado a saudade e a vida anda. Saio, mas eu não fico legal. Minha bateria social acaba na primeira hora. Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembra você e agora. Rádio Ideal FM 98,5. Nove horas da noite, hora do engajamento. Legenda pronta, foto ditada. Isso é uma ameaça que eu tô fazendo, então. Calma, nada, calma, é um caramba. Assume essas promessas que cê faz em cima da minha cama, é sério. Eu não curto essa parada, combinou, tá combinado. Eu não tô gostando, cê tirando meu coração pra otário. Tá achando que é bagunça, só porque me tirou do bagunça. Mas pra sua informação, depois da sua boca só teve a sua. Cê me tirou da rua por sigilo porra nenhuma. Cê não sirvo pra namorar, eu não sirvo só pra dar uma. Tá achando que é bagunça, só porque me tirou da bagunça. Mas sua informação, depois da sua boca só teve a sua. Cê me tirou da rua por sigilo porra nenhuma. Cê não sirvo pra namorar, eu não sirvo só pra dar uma. Tá achando que bagunça. Nove horas da noite, hora

de doido. Ninguém sabe que a gente faz gostoso. Ninguém sabe que a gente faz gostoso. É tu falando e apagando a mensagem. E eu me fazendo de doido. Ninguém sabe que a gente faz gostoso. Ninguém sabe que a gente. Pedidas e tocadas em todo o Brasil, você ouve aqui. Ideal FM, ligou, gostou. Mais Ideal alegria FM. No ar. Uma rádio feita pra você. Todo mundo ouve. 98 FM. Quando você liga o rádio, você ouve a música que você quer ouvir. Sim, sim, rádio, a 98 FM. A resposta é sim. 98 FM, 24 horas, tocando. O melhor som pra você. Bora, Raulinho. Vai tocar no paredão das vaquejadas. Depois do X1, eu vou te mostrar o troféu, viu? Chega. É hoje que eu chego tarde, porque vou pra vaquejada e pode preparar a cachaça que eu tô levando o som. O som do caminhão, os graves que chega batendo, o médico entra com medo. Pipoca que hoje tem prêmio, vaqueiro. Prepara a boiada que hoje tem vaquejada e o Arnaldinho tá querendo. Só as selecionadas dando a carga na farra, comemorando o prêmio. Entra no caminhão que eu vou te levar no céu. Tu vai virar minha fã, vou te mostrar o troféu. Entra no caminhão que eu vou te levar no céu. Tu vai virar minha fã, vou te mostrar o. Entra, entra no caminhão que eu vou te levar no céu. Tu vai virar minha fã, vou te mostrar o troféu. Entra no caminhão que eu vou te levar no céu. Tu vai virar minha fã, vou te mostrar o troféu. Chama. Show. É pra tocar no paredão da saquejada do Brasil. Das pedreiras. É hoje que eu chego tarde, porque vou pra vaquejada e pode preparar a cachaça que eu tô levando o som. O som do caminhão, os graus chega batendo, o médico entra com medo. Ronaldinho. É hoje que eu chego tarde, porque vou pra vaquejada e pode preparar a cachaça que eu tô levando o som. O som do caminhão, o grau chega batendo, o médico entra com medo. Mas querendo, vaquejada. Só as selecionadas dando a entrar no caminhão que eu vou te levar no céu. Tu vai virar minha fã, vou te mostrar o troféu. Entrar no caminhão que eu vou te levar no céu. Tu vai virar minha fã, eu vou te mostrar o troféu. Entrar no caminhão que eu vou te levar no céu. Tu vai virar minha fã, eu vou te mostrar o troféu. Entrar no caminhão que eu vou te levar no céu. Tu vai virar minha fã, eu vou te mostrar o troféu. Pega o troféu. Chama, chama, assunto é vaqueiro. É o Arnaldinho na vaquejada. Chama, balança a boiada, deixa descer, compadre. Tchau. Músicas, entretenimento, notícias, informações. Tudo isso e muito mais. Você ouve aqui, na sua rádio. E Ideal FM. A rádio que toca o que toca você. A rádio que toca o que toca você. A sua rádio. A sua companhia. O tempo todo com você. As mais pedidas e tocadas em todo o Brasil, você ouve aqui. Ideal FM, ligou, gostou! A Ideal FM faz parte do seu dia. Covarde esse meu coração. E não me deixa te esquecer. Eu entro em outra relação só pra fazer alguém sofrer. Se eu tô me apegando e você me liga só pra bagunçar minha vida, isso não é saber. É você me usando e eu usando alguém. Vambora! 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda, trocando quem presta por quem não presta, trocando quem presta por quem não presta. 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda, trocando quem presta por quem não presta, trocando quem presta por quem não presta. Raíssa é rodada e Natan de Lima explodiu, tamo junto, hein? Subindo meu love. Covarde esse meu coração e não me deixa te esquecer. Eu entro em outra relação só pra fazer alguém sofrer. Se eu tô me apegando e você me liga só pra bagunçar minha vida, isso não é saber. É você me usando e eu usando alguém. Vambora! 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda, trocando quem presta por quem não presta, trocando quem presta por quem não presta. São 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda, trocando quem presta por quem não presta, trocando quem presta por quem não presta. Subindo meu love. A queridinha da região, Ideal FM. Somos da Rádio Ideal FM 98,5. Baixão do Tamboril, Piauí. Tá ligado. Tá na. 98 FM. 98,5. Ideal FM. Ideal FM 98,5. Todo mundo ligado aqui. 98,5. Entrei, comprei, economizei. economizei. No mercadinho Afonsinho, melhor preço eu sei. Atendimento diferenciado, esse sim vende barato. Mercadinho Afonsinho, tem tudo que você precisa. É o líder de preços baixos em toda a região do Médio Parnaíba. Vendemos no atacado e no varejo. O atendimento é nota mil. No mercadinho Afonsinho, no mercadinho Afonsinho. Vendemos no atacado e no varejo. O atendimento é nota mil. No mercadinho Afonsinho, no mercadinho Afonsinho. Mercadinho ou Afonsinho, líder em qualidade e atendimento ao cliente em toda a região do Médio Parnaíba. Esse sim vende barato. Mercadinho Afonsinho. A melhor da região. Ideal FM. Ideal FM. Tô feliz, tô na rádio Ideal FM. O tempo todo, a toda hora. Ideal FM. 98,5. Ô, música! Hoje aqui nesse motel não vai ter roupa no chão, não vai ter língua no céu da boca. Hoje essa hidro não liga, calma que não é briga. É que ontem eu vi uma pessoa com o nome que você carrega na aliança, chorando igual criança, bebendo igual adulto, contando seus vacilos e eu ouvindo no mudo. A consciência não pesou, me deu humor. Mal sabe ele que ele confiou a dor, o causador de tudo. E aí? E ali te ama, viu? Não é pouco, ali te ama pra caramba, viu? Foi o choro mais doído que o meu ouvido ouviu. Vi seu rosto em cada lágrima que caiu. Ali te ama, viu? Não é pouco, ali te ama pra caramba, viu? E ali te quebra a vida e eu quero só seu arrepio. Igual a ele, só tem ele, igual a eu tem mil. E ali te ama, viu? Divulgações Jário Recordes. Escuta aí, ó. Hoje aqui nesse motel não vai ter roupa no chão, não vai ter língua no céu da boca. Hoje essa hidro não liga, calma que não é briga. É que ontem eu vi uma pessoa o nome que você carrega na aliança, chorando igual criança, bebendo igual adulto, contando seus vacilos e eu ouvindo no mudo. A consciência não pesou, me deu humor. Mal sabe ele que ele confiou a dor, o causador de tudo. E aí? E ali te ama, viu? Não é pouco, ali te ama pra caramba, viu? Foi o choro mais doído que o meu ouvido ouviu. Vi seu rosto em cada lágrima que caiu. Não é pouco, ali te ama pra caramba, viu? Ali te quebra a vida e eu quero só seu arrepio. Igual a ele, só tem ele, igual a eu tem mil. Ali te ama, viu? Toda a galera do Arrocha Vídeos, Mega Status, Eita, Fofinho Divulgações. Esse é o moral. Minha amiga Rayane Rafaela, vambora! A 98 é mais você! Ideal FM, sempre com você! Aqui me tens de regresso e suplicando.

que você não vem me aquecer? E aonde quer que eu ande, tudo é triste. Tudo é mesmo nada sem você. Aonde quer que eu ande, tudo é triste. Tudo é mesmo nada sem você. Aonde quer que eu ande, tudo é triste. Tudo é mesmo nada sem você. Aonde quer que eu ande, tudo é triste. 12:13. Dê um up, aperte o play, Ideal FM, Baixinho do Tamboril, Piauí. Sinta o som, sinta o som da melhor programação, Ideal FM 98,5, WhatsApp 899-8819-4438. Música boa? Deixa com a gente. Informações? Deixa com a gente. Diversão do jeito que você gosta? Tá, deixa com a gente. Essa é a sua rádio, comprovadamente a mais ouvida da região. Essa é a Rádio Ideal FM 98,5. Gameira, né? E duas medidas. Ou mais ao terror do Kama Sutra. Aquariano nato, quebra-cama dessas putas. Fume sua amiga, me desculpa. PH é pequeno, mesmo pra eu me fiz de lerdo por um tempo. Eu vou te assumir no meu momento. Nós é os caras que joga dentro. A culpa é do Guguinho, só lá. De lerdo por um tempo, eu vou te assumir no meu momento. Nós é os cara que joga dentro. Eu tô na cachorrada, só eu tentei não ser moleque com você, eu tentei. Mas quem não erra em 2023? Tava tudo perfeito esse ano até tu virar minha ex. Eu já tava na cachorrada e tu postou que eu chorei. E quem te disse que o Guguinha não chora? Por causa disso que os meu mano não namora. É por causa disso que o não namora. Tropa do complexo, os meu mano não namora. Tropa do complexo, a novinha adora. Não dou confiança pra ficante. Ai, esqueci de falar pra ela. Chega minha mãe, vai leva a multa. Não vai ter seu homem nem pedido de desculpa. Ó, tu se iludiu, tu se apegou, eu levo a culpa. De 10 mulher que me aparece, eu zé maluca. De 10 mulher que me aparece, eu zé maluca. Bom dia, princesa. Por favor, sente o arranque. Todo seu desejo realiza, firme e forte. Sei que tu se amarra quando vem e já de morte. Até pergunto: quem é o dono da Porsche? Mas é novinho, é de boca, é quebrada. Botando forte, ligando pra nada. Faço o que eu quero, minha vida é muito massa. Se tu quiser, posso te levar lá em casa. Vai ficar doido, fica muito lombrado. Vai beber o uísque, vai querer minha cachorra. Seu modo safada. Bebê, eu sei que tu é bancada. Eu te levo pra cachorrada. Acabo com a tua raça. Eu posso ativar esse seu modo safada. Bebê, eu sei que tu é bancada. Eu te levo pra cachorrada. Acabo com a sua raça. Posso ativar esse seu modo safada. Ou vai sentando assim pra mim, gostosinho no macete, que eu vou botar, botar, botar. Bugamera, e duas medidas, bebê. Bugamera, né? E duas medidas. Olha a gambora, minha pegada, piranha, tu quer sentar pra mim. No toque, toque, virou de aqui, vem que eu tô afim. Ô morena delícia, sentando o meu cito. Vou te chamar de vida, mas só não vai se apaixonar. Assim pra mim, gostosinho no macete, que eu vou botar, botar, botar. Você vai sentando assim pra mim, gostosinho no macete, que eu vou botar, botar, botar. Se tu me pede com carinho, eu coloco gostosinho. Nossa rádio em seu celular ou tablet, em qualquer lugar. Então baixe agora o aplicativo RádiosNet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo RádiosNet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com. Rádio Ideal FM 98,5. Rádio Ideal FM 98,5. Rádio Ideal FM 98,5. 98,5. Muito mais você. Muito mais sucesso. 12 horas e 20 minutos. Michelle Andrade. Ela chega parando o baile, pensando uma vibe, dando da revoada no baile lá em brasa. Cara de Santia, bruta na sentada, joga essa raba, vai. Seu sentimento me ganha, tanta malícia nesse olhar. Mesmo de longe me toca, me para, não para. Oh, oh, oh, oh, oh. Gosta de tocar o terror, uso e bololô. Hoje eu vou virar o lipo. Gosta de tocar o terror, fuso e bololô. Hoje eu vou virar o litro. Michelle Andrade. Michelle Andrade. Michelle Andrade. Ela chega parando o baile, pensando uma vibe. Dona da revoada no bailão, ela em brasa. Cara de santinha, bruta da sentada. Já fiz a raba, vai. Sentimento me ganha, tanta malícia nesse olhar. Mesmo de longe me toca, me para, não para. Oh, oh, oh, oh, oh. Gosta de tocar o terror, uso e bololô. Hoje eu vou virar o litro. Oh, oh, oh, oh, oh. Gosta de tocar o terror, uso e bololô. Hoje eu vou virar o litro. Oh, oh, oh, oh. Gosta de tocar terror, fuso e bololô. Hoje eu vou virar o litro. Oh, oh, oh, oh. Gosta de tocar o terror, fuso e bololô. Hoje eu vou virar o litro. Oh, oh, oh, oh, oh. Pra cima! Michelle Andrade. Diz aí. Michelle Andrade. Michelle Andrade. E Ideal FM. Primeiro lugar do público jovem. A número 1. Tô feliz, tô na rádio Ideal FM. Chegou a promoção 3 em 1. Promoção 3 em 1 no Afonsinho. São 3 dias de promoção com um só preço. É isso mesmo. É nesta sexta, sábado e domingo. 3 dias com um só preço. Na hora de economizar, esse é o melhor caminho. A melhor opção é o Mercadinho Afonsinho. São 3 dias com um só preço. E tem mais. Tem promoção em todas as sessões. Confira. Na seção do açougue no Afonsinho tem na promoção. Toscana de frango quilo, só R$ 9,99. Toscana de porco quilo, só R$ 12,99. Mortadela sadia o quilo, só R$ 7,99. Carne bovina com osso, só R$ 15,99. Carne bovina maciça, só R$ 24,99. Costela de porco, só R$ 9,99. Filé de peito de frango quilo, só R$ 17,99. Espinhaço de porco quilo, só R$ 4,99. Capa do filé Friboi, o quilo, só R$ 24,99. No Boteco do Afonsinho tem promoção também. Tem Campari o litro, só R$ 59,99. Whisky Chivas 12 anos, só R$ 119. Whisky Johnny Walk, só R$ 99. E pra você encher o isopor para curtir a festa dos foguedos da cidade, tem cerveja Escola Lata geladinha, só R$ 3,29. Tem também na promoção Ice da 50 um geladinho, só R$ 5,99. Na seção de mercearia tem promoção. Tem arroz tipo 1, um pacote de 5 quilos, só R$ 27,99. Você não entendeu errado, não. Na promoção 3 em 1 do Afonsinho, tem arroz tipo 1, um pacotão de 5 quilos, só R$ 27,99. Tem também papel higiênico folha dupla, o pacotão com 12 rolos, só R$ 10,99. Leite líquido, só R$ 5,99. Creme dental sorriso, 140 gramas, o grandão, tamanho família, só R$ 3,99. Cebola o quilo, só R$ 4,99. Banana dúzia, só R$ 5,99. Cremogema caixa, só R$ 3,99. Café Santa Clara ou Maratá, só R$ 8,99. Essas e outras ofertas com os menores preços na mega promoção 3 em 1 do Afonsinho. São 3 dias com um só preço. Promoção válida para esta sexta, sábado e domingo. Vem aproveitar, vem comprar com o menor preço, vem fazer as suas compras no Afonsinho. Afonsinho, esse sim vende barato. Mercadinho Afonsinho. 98 FM, aqui é bem melhor. As melhores músicas, os melhores lançamentos, você ouve aqui. Ideal FM, Ideal FM, 98,5. Sucesso, sucesso e mais sucessos. E Tome Músicas. 98. Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. Ouça mais alto. 98,5. Ideal FM. Você bem sabe que não lhe prometi um mar de rosas. Nem sempre o sol brilha. Também há dias em que a chuva cai. Se você quer partir pra viver, vou viver sem amor. Oh, oh, oh, oh.